Auá, Surara. Homens, mulheres e índios guerreiros. Bom dia para você, parente, que já acordou para mais um dia de batalha e já deve ter tomado aquele delicioso café com tapioca e macaxeira. É com grande satisfação que eu, Afonso Lima, e eu, Joyce Eliane, apresentamos o programa Auá Surara, que leva até você um pouco da realidade dos indígenas que estão na Universidade Federal do Oeste do Pará. Aumente o volume do seu rádio, que o programa está apenas começando. É isso aí, meu povo. Como eu falei antes, o Auá Surara vai falar sobre os desafios que enfrentamos. Vamos juntos conhecer a realidade que os nossos parentes enfrentam desde o momento que saem da aldeia. Também vamos ter atrações musicais, enquete, entrevistas e muito mais. Colhe seu ouvido no radinho e curta a música Se Anamitá, do CD gravado pelos alunos do curso de Niigatu da UFOPA. Aumente o som e comece a dançar! Uhul! Sanamaitá, ho re re, Sanamaitá, ho re re, ho borari, borari, re re, Sanamaitá, ho re re, Sanamaitá, ho re re, ho borari, borari, re re, Sanamaitá, ho re re, Sanamaitá, ho re re, Sanamaitá, ho re re, Arapiun, Arapiun, re re, Sanamaitá, ho re re, Sanamaitá, ho re re, Arapiun, Arapiun, re re, Sanamaitá, ho re re. Tupaiu, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Tupaiu, Tupaiu, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Tapajó, Tapajó, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Tapajó, Tapajó, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei. Tupinambá, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Tupinambá, Tupinambá, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Munduruku, Munduruku, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Munduruku, Munduruku, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Maitapu, Maitapu, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Maitapu, Maitapu, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Kumaru, Kumaru, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, ô Kumaru, Kumaru, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, rei, Sanamaitá, ho, rei, linda essa música, né, Afonso? Arrepiei, quase não consigo ficar parada aqui. Eu percebi mesmo, pensei que até tu ias cair da cadeira. Mas não é, menino. Ainda bem que eu não caí. O papo está muito bom, mas vamos ouvir o relato do estudante indígena Theo Taza, da etnia Waiwai, que contará para a gente as principais dificuldades que ele teve logo que chegou à cidade. Então vamos lá, é com você, David Matheus. Eu tô aqui com o aluno indígena Theo Taza Waiwai da aldeia de Mapuera. E ele vai falar pra nós um pouco sobre quais as principais dificuldades que ele enfrentou desde quando chegou da aldeia aqui na cidade, já que ele não conhecia ninguém e não entendia direito o português. Bom, quando eu cheguei aqui na cidade, primeira vez, eu nunca conhecia aqui meus parentes. Ninguém mora aqui nos meus parentes. Como eu cheguei aqui na cidade, eu tinha dificuldade. Eu não sabia o que é cidade. Eu pensava que cidade era igual a minha comunidade, só que não, é muito totalmente diferente. Porque lá na minha aldeia não tem carro, não tem ônibus, não tem rua, não tem tudo. Como eu vim aqui na primeira vez, eu conheci um amigo meu que estuda aqui. Eu estudava no CFU, na verdade. Aí eu conheci, ele me ensinava como é, onde a gente pega ônibus, como eu não conseguia falar português também. Ele me ajudava muito, meu amigo, quando eu entrei primeira vez na faculdade. Ele me ajudava, ele me levava para casa dele, ele me ensinava em falar em português, como é bom dia e tudo mais essas coisas. Mas, na verdade, eu tô dificuldade em falar português até agora, porque eu tô morando aqui quase dois anos e meio. Mas eu tenho dificuldade ainda, principalmente na hora do seminário. Tenho muita dificuldade de falar em português na frente dos alunos, na verdade. Os meus colegas lá na sala falam sobre o mal dos índios, porque só principalmente porque a gente não entra pelo Enem. A gente só faz prova e depois entrevista. É assim que a gente passa aqui quando a gente quer entrar na faculdade. Agora, a nossa faculdade, eu acho que não melhorou, porque os governos, eles querem fazer o PEC e 55, essas coisas, para nós, piorando assim. Mas ele não melhorou para mim, porque eles querem cortar nossas bolsas. Como que a gente vai morar aqui, indígenas? Aqui não tem casa, no caso meu irmão, aqui não tem casa, não tem parente. Como que a gente vai morar aqui na cidade? Não tem como pra gente morar aqui, não tem casa de apoio aqui dos indígenas. É, parente, podemos perceber que as dificuldades são grandes, mas não podemos desistir, a luta continua. Com certeza, Joyce, desistir é para os fracos e fracos nós não somos. Somos Surara e damos nossa cara a tapa em busca dos nossos direitos. Verdade, Afonso. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Pare, pare de vez com esse preconceito. Assuma quem você é e viva do seu jeito. Somos diferentes em escolhas, mas somos iguais em direitos. Por isso que pedimos seu respeito. Pare, pare de vez com esse preconceito. Assuma quem você é e viva do seu jeito. Somos diferentes em escolhas, mas somos iguais em direitos. Por isso que pedimos seu respeito. Viva a liberdade de ser o que você é. Voltamos a apresentar Auá Surara. Homens, mulheres e índios guerreiros. Quero parabenizar todos os estudantes indígenas, quilombolas e não indígenas que estão ocupando as universidades do Brasil, em especial os estudantes da UFOPA. Temos que unir forças contra a PEC 55, que vai prejudicar a sociedade como um todo, principalmente os menos favorecidos. Ocupar é a melhor maneira de mostrar a nossa indignação e resistência. Parabéns a todos os parentes que estão ocupando o campus Rondon da UFOPA. Se for para ocupar, bora ocupar tudo. Fora Temer! Exatamente, Afonso. O programa realizou uma enquete com alguns estudantes indígenas para saber qual a importância da participação deles no movimento de ocupação. Por que é importante ter indígenas apoiando o movimento? E a escolhida para essa caçada foi a nossa colega Jamile Castro. Vamos ouvir! Estou aqui com o estudante Mike Kirishi, da etnia Munduruku, que cursa Agronomia na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Eu queria saber por que você acha importante os indígenas participarem do movimento das ocupações. A gente, como estudante que vem das aldeias, a gente não vem simplesmente para estudar, mas também para representar e lutar pelo direito nosso e daqueles que ainda vão entrar dentro da universidade. E o movimento de ocupação é justamente para isso, para mostrar que nós indígenas estamos unidos em prol de uma luta. E vamos ouvir o que os outros estudantes acham. Meu nome é Macílio, eu sou acadêmico do curso de Antropologia e hoje, com a conjuntura, as conquistas sociais, os povos indígenas, eles têm uma grande importância na universidade, justamente por significar que a educação no país, em relação a isso, teve muita foi apresentado na educação muitas conquistas. A presença dos indígenas, ela também é um processo de, digamos que, de humanidade, da questão da universidade também, das políticas, porque os indígenas, como foram os primeiros povos a existir no Brasil, é muito oportuno para os indígenas estarem também como povo, com sua história, com a sua vida também dentro da universidade. Bom dia, meu nome é Manuel Alinei, sou estudante indígena aqui da UFOPA, sou da etnia Tupinambá, da aldeia Muratuba. Estamos reivindicando nossos direitos, não queremos deixar que o governo tire o que é nosso por direito e vamos continuar resistindo até o fim do processo. Com a votação da PEC, vamos saber se vamos continuar na universidade ou se a gente é capaz que seja tenha um atraso na nossa educação. E para nos ajudar a entender melhor os direitos e deveres da ocupação, vamos conversar com o Procurador da República, Camões Boaventura, do Ministério Público Federal de Santarém. Bom dia, Camões. Bem, pessoal, bom dia a todos e todas. Primeiramente, importante destacar que estamos, sim, vivenciando um momento de supressão de direitos constitucionais. Nesse sentido, defender a manutenção desses direitos conquistados a tão duras penas, mediante o sofrimento de várias gerações, é, sobretudo, defender a Constituição. Infelizmente, fazer essas defesas tem sido encarado quase como que um ato subversivo, ou seja, em um tempo extremamente perigoso e perverso aos direitos sociais, como é este que estamos vivenciando, é indispensável que a sociedade se mantenha atenta e defenda, cada um a seu modo, o que foi conquistado. Este é um dever de toda a sociedade. Os opositores a esses atos legítimos dos estudantes e dos manifestantes costumam chamá-los de baderneiros ou desordeiros, uma vez que estariam promovendo a ruptura da ordem jurídica e do Estado de Direito. Eu não faço a mesma leitura. A meu ver, os estudantes, os manifestantes, estão empreendendo um movimento legítimo de resistência pela manutenção de direitos. Se alguma ruptura está ocorrendo, ela tem partido de segmentos sociais, em especial da classe política, que tem buscado, por meios vis, a quebra do ordenamento jurídico nacional e a eliminação de direitos. Não tenho visto nenhum movimento nessas ocupações que busque conseguir algo não previsto na legislação. Ou seja, o ato dos manifestantes é sim dentro da lei. Fora da lei é a supressão promovida pela maioria da classe política. Quais são os direitos dos estudantes que ocupam as universidades? Na parte dos direitos, três se destacam. O primeiro deles, a liberdade de expressão, que está previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, em que é dito lá expressamente ser livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O segundo, a liberdade de reunião, que está previsto no artigo 5º, inciso 16 também da Constituição Federal, onde está lá dito que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. A única ressalva é que não haja a frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. A terceira circunstância é a liberdade de associação, em que está previsto o artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal, onde está lá dito que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Além desses direitos, eu gostaria de destacar um outro que se depreende da legislação brasileira, em especial da legislação processual civil brasileira. É que reintegração de posse só pode ser realizada mediante ordem judicial, ou seja, toda vida que a polícia ou um oficial de justiça se apresentar a ocupantes determinando que eles saiam daquele local, de um determinado local, é necessário que eles apresentem um mandado judicial emitido por uma autoridade judicial competente. E é recomendável que este mandado judicial não venha já, desde já, determinando o uso de força policial, ou seja, que se estabeleça um prazo para que, de forma pacífica e ordeira, os ocupantes desocupem o determinado lugar. E os deveres? Na parte dos deveres, é importante também ficar claro aos manifestantes que não apenas direitos eles detêm, eles também detêm deveres, e eu destaco dois. O primeiro deles é a necessidade de todo e qualquer manifestante preservar, respeitar a liberdade de qualquer pessoa de ir e vir. Ou seja, nenhum manifestante pode suprimir o direito de outrem de ir e vir quando bem entender. O segundo direito de todos os manifestantes é a necessidade de preservar o patrimônio público, ou seja, não haver nenhum tipo de depredação ou quebra-quebra de itens do patrimônio público, certo? Então, são essas as ideias essenciais que eu gostaria de passar para vocês. Eu agradeço o convite e um bom dia para todos e todas. Muito obrigado pela sua participação. É isso aí, parentes. Essa PEC é da PERT mesmo, e se não unirmos força contra ela, seremos totalmente afetados. E vamos para o break com a produção feita pelos estudantes da UFOPA sobre preconceito. Se liga aí! Vou te mandar a real. Índio é gente como a gente. Teu papo de preconceito chega até a ser indecente. Índios não são alienados pra você querer zoar. Eles são organizados e merecem estudar. Do que adianta você estar dentro da universidade se você não tem respeito com a nossa diversidade? Ambiente acadêmico é espaço de produção, mas é de conhecimento, não de gente sem noção. O índio não está querendo tratamento diferente. Ele só quer ser respeitado e olhado como gente. Todos têm esse direito, é só você respeitar. Chega de preconceito, rapaz. Se você presenciar qualquer ação discriminatória contra indígenas ou negros, denuncie. Procure a polícia ou o Ministério Público mais próximo. Racismo é crime inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Poxa, parentes, o nosso programa já está chegando ao final. Mas foi um prazer estar com você, que parou para ouvir a realidade de quem está dentro da universidade e que ainda é discriminado. Exatamente, Afonso. Por isso, você, parente, que é da universidade e já passou por discriminação, procure a ouvidoria e denuncie. Para quem ainda vai entrar na universidade, não se omita, não se cale. A universidade é direito de todos, brancos, pretos, indígenas, quilombolas. É isso aí, Joyce. Ótimo recado. O programa fica por aqui. Abraços a todos e até a próxima. Abraços e até! Esta é uma produção do projeto Formação de Estudantes Indígenas e Quilombolas para a Produção de Conteúdo Radiofônico, realizado pela Coordenação de Comunicação com apoio da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará. Equipe Ariel de Oliveira, Afonso Lima, David Mateus, Jamile Santos e Joyce Vasconcelos. Técnico de áudio, Fábio Cavalcante. E coordenação de Luena Barros e Tatiana Castro.